Olá. Uma pergunta. Nós temos uma noção correta dos recursos que estão à nossa mão como discípulos de Jesus? Será que nós temos essa noção de quantos recursos nós temos em Jesus, nas Escrituras? Se nós temos essa noção, pelo menos, será que nós sabemos como utilizar esses recursos? Bom, na última mensagem, nós fechamos ali o ensino geral das parábolas do reino em Mateus, capítulo 13, né, quando Jesus ele se dedica a falar sobre o reino dos céus, ensinar sobre o reino dos céus. Na forma de parábolas, nós entendemos o motivo por ele falar através de parábolas, etc., né? E chegamos ali na última das parábolas que fecham esse ensino. Mas o que é interessante é que Jesus vai concluir o assunto, ele já não vai mais trazer uma outra parábola dentro da série, mas a maneira de ele encerrar o assunto em linguagem de parábola. É isso que é interessante. Então, é uma conclusão de tudo que foi dito, de certa maneira, usando a mesma linguagem. O que nos mostra que Jesus ele está transmitindo para os discípulos algo que ele demonstra uma exclusividade para eles, algo que é para eles, algo que é direcionado para esses discípulos. E é justamente sobre recursos que estão nas mãos que Jesus vai falar, concluindo então essa questão de todas as suas parábolas ali em Mateus 13. Muito bem, então nós vamos ver os versículos 51 e 52 que dizem o seguinte. Então perguntou Jesus: Vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: Por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Primeira coisa que nós vemos aqui é que a compreensão do reino dos céus é necessária ao discípulo. Porque Jesus insiste: vocês entenderam, vocês compreenderam todas estas coisas. Percebe que ele está falando do conjunto do que foi ensinado. Ele não vai acrescentar agora mais uma parábola àquela série. Ele vai trazer algo fechando todo o assunto. Vocês compreenderam todas essas coisas, os discípulos tinham interesse em aprender. A gente vê isso durante o capítulo, a gente vê que eles ficam intrigados com essa forma de Jesus a ensinar as coisas. Eles demonstram que querem saber: por que que o senhor está falando por meio de parábolas? E, enfim, qual é o sentido? Claro que Jesus explicou o porquê disso. Nós falamos sobre isso. Ele explica que é porque esse conhecimento ele está reservado para os discípulos e não para os demais. Ponto. Ele explica tudo isso, fala da profecia de Isaías, associando ao que ele está fazendo ali. E a gente vê que eles mantêm esse interesse o tempo todo. Tem todo um ambiente aqui. Margens ali do Mar da Galileia, ora no barco. É possível que algumas dessas parábolas tenham sido ensinadas reservadamente mesmo, nem houve uma audiência geral. Isso não é tão relevante, mas o fato é que aqui todo o objetivo era que eles adquirissem uma compreensão do reino. Eles queriam entender o reino dos céus. E Jesus transmitiu isso para eles. Essa compreensão era importante e é importante a compreensão do que é esse reino, do que ele se constitui. Nós vimos durante essas parábolas todas que há confusões sobre esse assunto. Havia lá no passado e há até hoje. São confusões, são doutrinas, são maneiras de entender, maneiras de interpretar. Jesus, ele traz luz de maneira simples. São histórias simples, com um sentido, um significado simples, de maneira a dar uma ideia mais clara, mas ao mesmo tempo consistente sobre a natureza desse reino, como ele é, como ele funciona, como ele se manifesta. Ele está centralizado em quê? Muito ao contrário do que se deduzia, se pensava. Nos meios israelitas, né, as expectativas que eles tinham e tudo mais. O fato é que os discípulos tinham interesse em aprender. Você vê que Jesus pergunta: vocês aprenderam? Sim. O que significa esse sim exatamente é motivo aí para a gente pensar até que ponto eles compreenderam. Claro que eles compreenderam bastante. Eles compreenderam. Porque Jesus estava ensinando para eles, ele transmitiu algo a mais, algo além daquilo que eles tinham, algo que ultrapassava, inclusive, aquilo que até os mais experientes, os mais estudiosos sabiam, porque eles não haviam captado o verdadeiro sentido de muitas das profecias, muito do que se sabia a respeito do reino dos céus, o conjunto que havia até então dentre os estudiosos, muita coisa equivocada. Por quê? Porque faltava o complemento, faltava algo a mais que Jesus veio trazer. Veja, ele não está mudando, ele não está divergindo, não está acontecendo nada disso. É uma complementação, é luz que é lançada sobre as antigas verdades. Portanto, os discípulos adquiriram algo mais. Agora, será que eles tinham uma compreensão perfeita? Claro que não. Essa compreensão foi crescendo ao longo do tempo. Essa compreensão cresceu até o momento ali de Jesus entregar a sua vida na cruz. Evidentemente que eles continuaram aprendendo até os últimos momentos, mas eles deram um salto de entendimento. Após a morte, a ressurreição de Jesus, e depois deram outro salto, quando passaram a ser habitados pelo Espírito Santo, e você vê então todos os resultados ali, dali para frente. O discípulo é assim. Em primeiro lugar, o discípulo, ele é alguém que tem interesse. O discípulo de Jesus, ele quer saber, ele quer aprender. Ele não está apenas interessado em um conhecimento geral, como se fosse fazer uma provinha, né? Ah, me diga lá qual é a distância entre Betânia e Jerusalém, sei lá, né? Qual é a altitude de Jericó? Essas coisas são boas, é bom a gente conhecer, é bom a gente entender, é bom conhecer uma palavra em grego, em hebraico, para ter uma compreensão melhor. Mas o fato é que precisa haver um interesse genuíno naquilo que precisa ser realmente aprendido. E também é claro que precisa haver o reconhecimento de que há muito mais para se aprender. Não é que eu cheguei aqui eu já aprendi o suficiente. Os discípulos ganharam essencialmente o que eles precisavam ao conhecer Jesus, conhecer seu ensino. Mas é claro que eles passaram a vida aprendendo como bons discípulos que eram, né? Então, a compreensão do reino, do reino dos céus, é necessária ao discípulo. Mas a compreensão do reino dos céus também é um recurso do discípulo. Aliás, é por isso que ela é necessária, porque ela é um recurso. Veja que então Jesus vai entrar então aqui nessa linguagem parabólica. E vai fazer a tal da comparação. Quando existem essas comparações entre uma realidade do cotidiano, uma realidade do nosso dia a dia e uma realidade espiritual como Jesus faz, claramente isso é uma linguagem de parábola. Só que a gente precisa sempre ter esse discernimento, esse bom entendimento de que não é mais uma dentre aquelas parábolas que foram agrupadas antes. Essa é uma parábola explicando a conclusão geral de Jesus sobre todo o tema e sobre o que deveria ser feito a respeito. E aí que entra a questão do recurso. Ele usa a palavra, alguns termos aqui, né? Ele fala de um homem que é o chefe ali da sua casa. Ele tem um tesouro guardado e ele desse tesouro ele vai tirar coisas antigas e coisas novas. Muito bem, você tem aí um chefe de família, ele está juntando ali os seus recursos, não necessariamente é aquele tesouro cheio de riquezas, cheio de ouro, de pedras preciosas, sei lá o quê, mas é a ideia de um depósito, de uma poupança, algo assim. Claro que pode ser volumoso, né? Vamos dizer que seja volumoso, mas a questão não é essa, a questão é que ele guardou. Ele vem guardando isso, ele vem acumulando isso. Esse tesouro está guardado, está reservado. Reservado para quê? Para uma ocasião oportuna. É uma ocasião de necessidade. E o que que ele vai fazer quando ele for usar esse recurso que ele tem ali? O que Jesus diz é que ele não vai ficar selecionando. Ele não vai pegar só o que estava guardado há mais tempo e o que estava guardado há menos tempo. Ele vai pegar de tudo que está ali para usar os recursos. Essa ideia básica que a gente sempre tem que procurar captar quando essa linguagem é parabólica. Captar o principal ali. Muito bem. Jesus explica que todo mestre, ou aqui a palavra, as palavras originais nesse caso aqui são bem importantes, né? A palavra que Jesus usa aqui, ela tem a ver com aquele escriba, né? A gente poderia chamar de escrivão, na língua grega dá a ideia de um escrevente, tá? Só para você entender, mas tecnicamente na escritura, ela geralmente é associada com aqueles escribas e que se originaram ali, se você for recuar no tempo, eles tiveram ali a sua origem no tempo de Esdras. O que faziam esses escribas? Eles eram guardiões ali das escrituras. Eles eram encarregados de estudar, copiar os textos para preservá-los, faziam as cópias. Então, eles eram os doutores. Na verdade, eles passaram a ser as pessoas como que, digamos assim, advogados, aqueles que tinham esse entendimento, uma vez que a lei de Israel era essa lei, a lei de Moisés, né? Então, esse conhecimento estava nas mãos deles. A gente vê, né, nas escrituras que ao longo do tempo esse ofício ele foi se degenerando. Nos tempos de Jesus, ali já no primeiro século, passado todo esse tempo, desde o tempo de Esdras, você vê que os escribas eles estão sempre associados ali com os fariseus, né? Jesus sempre fala escribas e fariseus, né? Hipócritas, etc. Eles estão sempre contra Jesus, estão sempre contra a verdade. Que coisa absurda, né? Eles deveriam ter um bom entendimento, deveriam captar o sentido das coisas, mas não. Por quê? Porque eles haviam se apegado muito mais às tradições e a certas interpretações que eram extraídas das escrituras do que as próprias escrituras. Então veja aqui um sinal do que Jesus está falando. Por quê? Porque ele está aqui trazendo o termo técnico, o termo escriba. O escrivão, o mestre, vamos dizer assim, o mestre da escritura, aquele que conhece a escritura, necessariamente não é aquele grupo aquele grupo que tá lá relacionado aos fariseus. E não é. Aqui o que Jesus está fazendo é resgatar o termo em si. Tanto é que, se você for olhar, no original, as palavras estão ligadas. É como se ele estivesse dizendo: todo o que é discípulo mestre. Como assim discípulo mestre? Sim, porque a palavra todo escriba que é instruído ou versado no reino dos céus, é essa expressão que Jesus usa ali, né? É todo escriba ou todo mestre da lei que é instruído ou que é versado no reino dos céus. O que é esse instruído ou versado? A palavra original é discipulado. É a mesma palavra que foi usada para discipulado em outras ocasiões. Ao traduzir, é claro que o tradutor percebeu que essa era uma palavra que ficava estranha ali para encaixar no texto. Ele não há problema nenhum em você captar que é instruído ou que é versado. Isso não está errado. Mas quando você entende a palavra no seu sentido mais puro, que tem a ver com discipulado, tem a ver com aquele que está sendo treinado, aquele que está sendo capacitado. Então não é apenas um conhecimento qualquer, é um conhecimento de alguém que foi treinado, de alguém que foi habilitado a entender determinadas coisas. E é aí que Jesus ele traz um resgate para aquele grupo. Aquele grupo está sendo agora levado a pensar sobre um discípulo mestre. O discípulo mestre é como aquele dono da casa. É como aquele dono da casa. E o que ele faz? O que que os discípulos de Jesus tinham ali naquele momento? Eles tinham nas mãos todo o conteúdo do Antigo Testamento, todo o conteúdo de tudo que havia sido escrito desde Moisés até Malaquias. Você tem toda essa preciosidade. É ou não é um tesouro? É muito tesouro, é muita coisa. Eles tinham tudo isso já estava ali. Eles tinham nas mãos o que Jesus ensinou pessoalmente para eles. Claro que nós entendemos que, quando falamos dos apóstolos, estamos falando de um grupo muito especial, no contexto do plano de Deus, no contexto da igreja. Eles estão nesta fase tão especial de ouvir pessoalmente, de ver pessoalmente, testemunhar pessoalmente o que Jesus fez, o que Jesus ensinou. Isso tudo estava nas suas mãos. Então é mais joias ali, mais recursos para esse tesouro. Além disso, eles tinham nas mãos o que Jesus fez por eles na cruz. Ou seja, eles tinham uma compreensão no seu íntimo da pessoa de Jesus, da sua obra. Eles podiam olhar para a sua obra na cruz. Claro que depois que tudo aconteceu, eles entenderam claramente. Até o último instante, eles estavam ali ainda desorientados quanto ao que Jesus iria realizar, mas depois que realizou, eles tiveram uma compreensão clara, claríssima, a respeito do que Jesus tem a ver com tudo, com todo esse plano, com toda a questão da situação do homem, como eles haviam sido resgatados da sua condição de pecadores, da sua condição de condenados espiritualmente. Veja, e depois eles recebem o recurso do Espírito Santo, como eu falei agora há pouco. E eles estavam, é claro, em condições então de extrair os recursos que eles precisavam em todo esse tesouro. Tudo que eles precisavam, tudo que eles necessitavam para ministrar, para serem as testemunhas que Jesus disse que eles deveriam ser, eles foram designados para isso. Tudo isso estava nas suas mãos, tudo isso eles tinham, todo esse pacote. Eles tinham coisas antigas, e tinham coisas novas. Eles tinham coisas recentes e tinham coisas que estavam guardadas há muito tempo. Ser um discípulo mestre, sem dúvida, uma grande honraria. Os mestres em Israel eram pessoas respeitadas, apesar de todas as distorções, apesar de tudo que ensinavam de errado. Mas veja que agora Jesus, ele dá a pessoas ditas, né, conceituadas como pessoas comuns, pessoas de todos os tipos, de todas as classes, agora são discípulos, mestres, uma honraria. E os apóstolos, como a gente sabe, aplicaram isso de maneira muito boa. Eles souberam aplicar esse recurso, eles obedeceram a essa condição de discípulo mestre que vai ali e pega aquele recurso. Quando eles apresentavam Jesus aos judeus, aos israelitas, eles apresentavam o Messias prometido, o Messias que cumpriu as Escrituras. Quando eles apresentavam o Evangelho aos gentios, e aqui a gente tem o destaque do apóstolo Paulo, claro, você tem alguém que usa da Escritura, ele usa de todo o conteúdo, mas ao mesmo tempo, claro, ele aponta para Jesus, mas ao mesmo tempo ele junto com isso, ele coloca uma ponte para que o gentio ele perceba que há um Deus, há uma Escritura e há um Messias e há alguém na história que conclui, que executa, que consuma essa obra de redenção, e essa pessoa é Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus, aqueles primeiros discípulos, se tornaram essas pessoas que tinham recebido e aplicavam corretamente esses recursos. Para isso, é importante a gente perceber que não dá para usar, por exemplo, quando você fala de um recurso da escritura. Você tem um recurso da escritura, mas se usarmos passagens isoladas da escritura, será que isso não é perigoso? Será que quando usamos passagens isoladas com frequência, pega texto daqui, texto dali, faz uma colagem, faz uma coletânea, isso não facilita a aplicação de ensinos errados? Bom, é só olhar para a história das seitas, né? Para a gente ver como elas surgiram justamente desse tipo de coisa, né? Usar passagens isoladas, passagens para dar embasamento aí a ensinos errados. Também não dá para misturar tradição e interpretações duvidosas com o ensino bíblico. Muitas vezes você tem até textos grandes, mas você tem interpretações que são terríveis e mistura tudo com tradições. Ah, porque fulano lá no século tal verificou que esse texto aqui não está dizendo isso, mas está dizendo aquilo, e por conta disso, hoje nós não olhamos para o texto dessa mesma forma, quando que na verdade o texto está dizendo determinada coisa. Então a questão é: o que é o texto bíblico, o que é uma interpretação, o que é uma tradição? Saber entender essas coisas e não fazer essas misturas. E não ficar só na teoria, ou não ficar só na experiência, que é o que também o que também compromete. Veja, esse discípulo mestre, se a gente for colocar nos nossos dias, cada um de nós tem um lugar nessa categoria de discípulo-mestre. Evidente que alguns vão ter uma responsabilidade de ensinarem a várias pessoas, de serem ensinadores, vamos dizer assim, de outros crentes, de irmãos, né? De pregar, de dar aulas, de teologia. Existem especialistas em idiomas, existem áreas da teologia, enfim, há pessoas que se especializam em várias coisas. E há aqueles que dão aula numa escola dominical, dirigem um pequeno grupo, mas são pessoas que têm uma responsabilidade pequena, grande, média, com grupos. E há pessoas cuja responsabilidade é na sua casa, como o líder da sua casa, ou mesmo não sendo líder, ser uma pessoa habilitada a transmitir ali para os seus, transmitir para outros que estão à sua volta. Mas é importante nesse caso que não se fique só em conhecimento, só em teoria. Precisa ter experiência com Jesus. Experiência com Jesus não é experiência de visão ou de qualquer coisa assim, mas a experiência, em primeiro lugar, da conversão e a experiência da comunhão com Jesus Cristo. Essas duas coisas, o conhecimento bíblico, o embasamento bíblico, unido com a verdade íntima de ser, de fato, alguém que vive em comunhão com Jesus Cristo, tem comunhão com Jesus Cristo por meio do seu sacrifício na cruz, é alguém justificado, conhece a obra de Cristo. É isso que vai dar sentido a tirarmos as coisas de algum tesouro. É isso que vai formar o tesouro. É isso que vai formar o conjunto do tesouro. E é dessa forma que os apóstolos entenderam e aplicaram a mensagem de Jesus. O que nós devemos fazer como discípulos aqui do século XXI? Discípulos mestres, que honra! Penso que a gente deve começar tendo interesse humilde em aprender e crescer no conhecimento da verdade. Aqueles discípulos queriam aprender e eles foram aprendendo também que precisavam crescer. Tudo tem que ser aprendido e para tudo precisamos de humildade. Humildade para reconhecer a nossa limitação, humildade para reconhecer os nossos erros. Enfim, temos essa sede, não sede de conhecimento estéril, mas sede de um conhecimento que nos leve a um entendimento maior e melhor sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Isso é constante, isso é o que Paulo dizia, quero crescer nesse conhecimento. É isso que Pedro diz lá numa das suas cartas, cresçam no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Que nós também usemos os recursos de um discípulo mestre, que são a Escritura, e a comunhão com Cristo, comunhão, a união com Ele. E que façamos isso com sabedoria, sabendo unir as coisas, sabendo usar esse recurso da melhor maneira, com dedicação e para o benefício de outros, não para o nosso benefício, não para nossa, para o nosso engrandecimento, para a nossa glória, mas para o benefício de outros, tanto irmãos em Cristo, para eles serem edificados, como para os incrédulos que precisam ser alcançados. Que o Senhor Jesus nos ajude a sermos esses discípulos mestres que aprenderam a retirar desse tesouro que Jesus nos concedeu, a retirar dele as coisas boas, sejam elas as mais antigas, as coisas novas. Que Deus abençoe, tenha uma boa semana.